cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E entramos no mês de dezembro com chave de ouro. A verdade é que, seguramente, embora saibamos que os discos cada vez vendem menos, mas este ano, para as prendas de Natal, há um conjunto muito interessante de discos que mereceriam ser comprados como oferta. E seguramente que seriam bem recebidos por quem os possa receber. Estamos a falar de edições não só internacionais, mas muito das nacionais. Basta recapitular o que temos vindo aqui a falar nas últimas semanas. A Luísa Sobral, a semana passada falámos com o Jimba, estamos agora a falar com... era surpresa, mas vamos agora falar com o António Zambujo e daqui a uma semana vamos falar até com o Pedro Brunhosa. Pois bem, como vêem, há muitas motivações para que venham à procura, nomeadamente este álbum do avesso. O regresso que o António Zambujo faz aos temas originais. Bem, se recordam de tudo aquilo que fomos falando do António Zambujo, trabalhos que teve, espetáculos que teve com o Miguel Araújo, enfim, todos os outros álbuns, nomeadamente a homenagem que fez, que eu até pensei que fosse minha. Na semana passada, com o Jimba, falámos sobre ele também, porque, enfim, saiu-lhe tão boas, enfim, palavras tão elogiosas, onde o António Zambujo foi uma das pessoas que participou naquele Vá Lá. Pois bem, o António Zambujo, desde a última vez que falámos aqui sobre o Rua da Emenda, já vão 4 anos, foi fazendo muita coisa. Portanto, nós queremos atualizar tudo isto neste espaço de emissão. António, antes de mais, bem-vindo, ainda que seja via telefone, aqui à Serra da Estrela. Muito obrigado. Ora bem, é que estamos então com Do Avesso, enfim, um novo disco já lançado, que assim, é sair do forno, muito quentinho, e onde vai buscar uma vez mais os seus amigos para as letras e músicas. Tem aqui o Mário Lajinha, o João Monge, a Luísa Sobral, o Miguel Araújo, a Márcia, a Aldina Duarte, e desta vez, em termos de disco, com uma estreia, com a Sinfonieta de Lisboa, a Orquestra Sinfonieta de Lisboa. Curiosamente, no tema que pré-anuncia precisamente o disco, que foi o Sem Palavras. Ora, gravar com uma sinfonieta para o Zambujo, enfim, em termos de disco próprio, era uma novidade. E é por aí que começamos. E que tal? Foi bom, quer dizer, foi uma novidade em estúdio. Não? Estúdio, exatamente, sim. Já tinha tido o privilégio de tocar ao vivo com orquestra e foi mas este estúdio de facto é especial porque o som está muito mais presente, a qualidade é outra, a tensão é outra, não é? Porque tem que ficar tudo certinho e é muito inspirador aquilo que a orquestra nos dá, não é? Enquanto conjunto é fantástico, os arranjos são do Filipe Melo, um dos produtores do disco, e fiquei muito feliz por ter tido essa possibilidade. Se eu pudesse dizer o que o teu olhar diz, quando me olhas assim, quando me olhas assim, se eu pudesse colher a papoila que tu deixas dentro de mim, deixas dentro de mim. Se eu pudesse morar onde o teu coração tem a chave do lar, tem a chave do lar, o mundo era perfeito, tudo tinha o seu jeito. Dentro desse lugar, dentro desse lugar, dentro desse lugar, dentro desse lugar. Se a nuvem fosse embora e o sol radiasse dentro da minha voz, dentro da minha voz, talvez eu conseguisse que a minha voz voltasse e falasse de nós, e falasse de nós. Se eu pudesse dizer, dizer como um segredo, e deixasse no ar para mim o teu nome, eu já era feliz e deixava-me levar, libertado do medo das palavras com fome, libertado do medo das palavras com fome. Por cada mulher que é só feita de amar e nasceu numa flor no jardim que tu lavras, há um homem qualquer que aprendeu a falar e morrendo de amor acabou sem palavras. Quando o Filipe Melo lhe falou na pessoa de gravar com a sua vinheta, imaginou aquilo que seria o resultado final e que de facto está aqui um tema lindíssimo. No caso do Sem Palavras, não é um tema exclusivamente com orquestra, daí termos escolhido esse tema para single. Porque tem que escolher um single, não é? É sempre aquela coisa, um músico faz um disco. Eu não acredito que um músico faz um disco para pensar num single. Ou não. Eu acho que esse single acabou por ser escolhido porque mostrava um bocadinho do disco, um pouco de tudo, não é? Mostrava um pouco de orquestra, da sinfonieta, mostrava também outras coisas da banda, mostrava, sei lá, pequenos apontamentos de coro, de voz, ou seja, seria um resumo, digamos assim, do disco. Na altura, quando o fizemos, não incluímos logo a orquestra, não é? Quando fizemos os arranjos e essas coisas, vai surgir, essas ideias vão surgindo. Não foi uma sugestão do Filipe. Todas as temas que são com orquestra foram sugeridos pelo Filipe. E felizmente, ainda bem que os sugeriu. Pois bem, já que falamos aqui de produção, este disco conta também com o dedo do Nuno Rafael e do João Moreira. Quando começámos, de facto, a ouvir o disco, e temos que fazer aqui esta referência de que, efetivamente, hoje em dia, aquela ideia do single faz com que muitas pessoas fiquem pelo efêmero, ficam só por um tema ou por dois, e é uma pena porque este disco deve ser ouvido de fio a pavio. E como disse bem também, o single, assim, este tema escolhido, mostra alguns apontamentos daquilo que era de algo diferente do que vinha fazendo até aqui. Uma continuidade, sim, mas com alguns apontamentos de algo diferentes. Este disco, dizem-nos também as boas línguas, que de algum modo verte aqui aquilo que são as inspirações que o António Zambujo sempre teve, nomeadamente internacionais. O caso do Paul McCartney, do Tom Waits, do Caetano Veloso e do Rodrigo Amarante. São algumas das cenas que aqui aparecem. De algum modo era um disco que estava pensado para ser feito, enfim, neste caso foi à oitava, mas que estava pensado para ser feito mais à frente? Não, na verdade não. O disco reflete o momento, sabe? As coisas, não houve assim um planeamento especial em relação ao disco. A coisa surgiu também por causa das pessoas que eu escolhi para trabalhar, por causa dos muitos discos que foram escutados durante o processo de pré-produção, tudo isso acabou, foi só isso mesmo que acabou por influenciar a decisão final, a sonoridade final. Se já não me queres, se já não me amas, se a tua mente sonha apaixonadamente com outro alguém, se já não me olhas, já não me desejas, se quando me beijas não são os meus lábios que queres provar, então, meu amor, faz-me esse favor e vais ser feliz. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. Se o teu abraço já é folgado, ficas tão distante e o meu peito apertado. Se já não me pensas quando estás sozinho, se não há saudade nem resta carinho entre nós dois, então, meu amor, faz-me esse favor e vais ser feliz. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. E vai ser feliz. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. Este disco, uma vez mais, tem a boa dicção do Dário Zambujo, que nos permite, cada vez que estamos a ouvi-lo, parece que estamos a ouvir contar uma história. E este, uma vez mais, remete-nos para vários tipos de cenários, seja eles de teatro ou de cinema. É uma imagem de marca do António Zambujo, olhando agora para trás, para os seus discos e para este também. Eu acho que o papel da música é mesmo esse, não é? É engrandecer o poema, é tornar o poema... para quem o escuta, não é? Eu acho que isso deveria ser uma condição sine qua non, não é? de qualquer músico, não é? de qualquer intérprete. Nós estamos ali a contar uma história, não estamos ali a exibir os nossos dotes vocais. O António Zambujo consegue, ao fazê-lo, remete-nos mesmo para criarmos a nossa imaginação, a imagem, quase como se fosse uma banda sonora de um filme por fazer. Este disco nós pensámos muito em cinema durante o processo de gravação. Inclusivamente pegámos numa música, num clássico do cinema, que é o Amapola, do filme Once Upon a Time in America, do Sergio Leone, com a banda sonora do Ennio Morricone, e resolvemos reinterpretá-lo. Mas todos os outros, mesmo os temas originais, imaginamos sempre, há sempre alguma cena de filme qualquer, por exemplo, sei lá, Se Já Não Me Queres, da Luísa Sobral, pensámos muito nos filmes do Quentin Tarantino, num ambiente assim meio pesado, enfim, o Sem Palavras, aquelas todas sonoras dos Beatles ou dos Beach Boys. Foi muito, muito ligado ao cinema. De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que solo en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción, amapola, lindísima amapola, será siempre mi ama, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y ámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? A escolha que normalmente faz em termos de autores para as letras que vem a cantar, enfim, tem repetido, enfim, equipa que ganha não se mexe. Quando recebe as letras, de algum modo, vai logo intuindo aquelas que inevitavelmente quer gravar, e há outras que eventualmente vai rejeitando porque acha que ou não se encaixam na sua voz ou não se encaixam no tema do disco. Bem, há sempre uma, como disse, há uma série de autores com quem eu gosto de trabalhar, apesar de não ter as portas fechadas para novas parcerias, como aconteceu neste disco, com o Mário Laginha, com o Arnaldo Antunes, do Brasil, César Mendes, a Márcia, enfim. Mas de facto, há um núcleo duro que com quem tenho uma conta aberta, digamos assim, um processo permanente de parceria, onde quando onde, para quem eu mando músicas sempre que faço uma música nova, de quem recebo letras para compor uma coisa nova também. E esse processo é um processo de facto permanente, ou seja, não precisamos aproximar-nos da gravação do disco para trocar músicas ou para ter ideias. Há muitas músicas que estavam já guardadas há, sei lá, uns 3 anos, muitas destas músicas, 3 ou 4 anos, e outras que foram feitas já durante o processo de gravação do disco. Ou seja, não há uma como é que eu ia dizer, não há uma regra para, uhum, para fazer esse tipo de trabalho. A Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, a Joana passou da idade e eu vou vendo a minha lua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, um dia quis ver o céu, benzeu-se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de nome e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, eu vou estar à janela a ver a minha rua a ver passar. Ora bem, falo aqui do núcleo duro, e nesse núcleo duro está, entre outros, já falámos aqui da Luísa Sobral, do Miguel Araújo, com quem teve aquele fenómeno, podemos dizer mesmo assim, de espetáculos no Porto, salas sistematicamente repetidas, e que, enfim, com o seu compadre, né, fizeram-lhe um conjunto de espetáculos muito interessantes e cativou tanta gente. Olhando agora para trás, enfim, e para quem lá esteve também, algum dia pensou que seria possível esgotar sistematicamente aquela mítica sala? Não, claro que não. Ninguém tem a habilidade sequer de pensar nisso, não é? Foi uma coisa que surpreendeu toda a gente, principalmente nós dois, que tínhamos previsto fazer, sei lá, não tínhamos previsto fazer nada. Aquilo era uma coisa, era uma coisa completamente pretenciosa, e provavelmente foi por isso, por não ter nunca deixado de o ser, que cativou tantas pessoas e que nos deu a alegria de poder fazer 28 metros esgotados assim nos coliseus de onde vem dar uma voltinha na minha lambreta. Eu juro que guio devagarinho. Tu só tens de estar juntinho por razões de segurança. E se a estrada nos levar noite fora até ao mar, pá, na beira da esperança, com a luzinha a lumiar. E deixa, e deixa, e deixa, e deixa, e deixa. Há pouco vai trocando ideias com esse tal núcleo duro. Há poucos dias falámos aqui com o novo, magnífico disco de Alice Sobral, Rosa. Enfim, vamos acompanhando aquilo que vão fazendo outros músicos que sei que são próximos, o Pedro Silva Martins, o próprio Jorge Bem-vinda dos Virgem Sul, até hoje também ligado a outros projetos como o Paião. Qual é a sensação enquanto músico e normalmente por conviver com essas pessoas, cada vez que lhe chega um disco novo destes novos autores portugueses e que se percebe que são tão acarinhados no panorama da música nacional? É uma alegria enorme. É um privilégio poder estar perto deles, poder partilhar com eles também aquilo que eu posso dar e sentir que, de facto, é uma relação honesta e saudável entre todos os... Existe uma relação muito honesta e muito saudável entre todos os artistas. E eu acho que isso é muito enriquecedor para a música portuguesa, sobretudo. Apesar de eu achar que todos nós funcionamos e devemos funcionar em nome próprio, exclusivamente em nome próprio, uhum. Não é? Cada um tem que ter a sua própria identidade. Nós não estamos aqui a representar o que quer que seja, mas acaba sempre por valorizar a música cantada em português, não é? Isso é uma inevitabilidade. A julgar por esse teu olhar frio, devo ter feito algum disparate. Ao chegar dei-te um carinho e o meu mimo tu negaste. Eu fui pra cama sozinho e acho que nem reparaste. Tendo em conta esta minha ausência, talvez o único motivo. Passei a noite fora, umas horas tinha dito, e agora nem almoças, nem te vais deitar comigo. Eu confesso, não entendo bem o porquê de um castigo assim. Sabes que há muitas mulheres também a que queriam ser o que és para mim. pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz, tendo em conta esse teu arrufo. É só o perdão que eu peço. Já pus leite no teu prato, insensato, me despeço. Se alguém compreende um gato, compreendo o universo. Eu confesso, não entendo bem o porquê de um castigo assim. Mas sabes que há muitas mulheres também que queriam ser o que és para mim. Pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz. Pois então peço desculpa por qualquer coisa que não fiz. Há sempre pontos comuns. E eu aproveito a conversa que tive aqui há uma semana com o Jimba e aquele Vá Lá, onde o António Zambujo também tem a sua colaboração, entre muitos músicos. Eu não gosto de ser ponto Gui, diz que é ponto Gui. Ai, ponto Gui, ah, pronto, muito bem. Olha, não o disse, ele não disse aqui, mas eu até tenho que me redimir disso. Então, o ponto Gui, enfim, aquela campainha de porta que está ali naquele interessante disco. Sim. E que tem também um videoclipe muito interessante, o do António Zambujo, agora sabemos que foi gravado no sótão do, e do Eugênio Lopes. E pronto, a pergunta que eu faço é esta. Quando lhe surge alguém bater-lhe à porta, no caso foi o Eugénio, com quem já conhece, e disse, olha, tenho aqui uma música que gostava que tu participasses, e de repente se apercebe que consigo vai estar o José Cid, a Ana Bacalhau, o GP Simões, o Samuel Lúria, vou pôr aqui do seu lado para perceber, como é que é gravar um tema assim e depois vê-lo cá fora? E espero eu que venha a ter a visibilidade que merece, porque quer em termos de música, quer em termos de escrita, acho que é um tema muito bem conseguido. O Jimba é maravilhoso, não é? Eu acho que eu sobretudo é pelo Jimba, por ter a sorte de ter conhecido pessoalmente e de conhecer a forma como ele escreve, a forma como ele compõe, a forma injusta como ele não é tão reconhecido como deveria ser. Então é sobretudo por ele, não é? E é fantástico como é que ele conseguiu reunir tanta gente, não é? Para fazer aquela música que acaba por ser um depoimento, não é? Um depoimento sobre a sociedade em geral, digamos. Salazar, não. Vá lá, Portugal, olha para ti. Há quem diga por aí, sem a guerra não há paz. Vá lá, Portugal, mas só valente, que o futuro é um presente. E é para a frente e não para trás. E é para a frente e não para trás. E é para a frente e não para trás. É para a frente e não para trás. Vá lá! Ora, estamos a falar com o António Zambujo a propósito do seu álbum Do Avesso. E que, embora saibamos que, efetivamente, Do Avesso é o nome de um dos temas do álbum, por acaso escrito pelo Rodrigo Maranhão, eu pergunto, o Do Avesso, de algum modo, a escolha do nome também, é para dizer que estamos a ver aqui hoje uma outra faceta do António Zambujo? É. Sabe que há duas coisas. Há bocado estávamos a falar dos singles. O single e os títulos dos discos são duas coisas nas quais eu tropeço e fico ali preso, empenado e não saio dali, não consigo, tenho sempre imensa dificuldade em tomar essa decisão de qual o single e qual o título do disco, e normalmente não sou eu que os escolho. No caso do Avesso, não fui eu mais uma vez que o escolhi. Foi alguém da equipa, mas a justificação que me foi dada convenceu-me, porque na verdade é isso, né? Do avesso, é preciso virar do avesso para perceber que estas influências que, deste disco já existiam, no entanto não eram tão evidentes nos discos anteriores. Daí virar do avesso para descobrir. Hoje eu acordei perdido, procurando o teu vestido, entre roupas penduradas, sobre um móvel da TV. Hoje eu acordei calado, um coração despedaçado, o meu sonho embriagado, embolado nos teus pés. Acordei do lado errado, distraído, descuidado, encantado por te ver, oh. Eu acordei quebrado, mil pedaços espalhado, inventado por você. A escolha aqui do tema, também em espanhol, enfim, nada que não saibamos, já que o António tinha feito, já tinha feito também em francês e não só. Enfim, da panóplia do que podia escolher, está há pouco, referiu a Amapola e também Madeira de Deriva, do Jorge Drexler, um nome que também já conhecemos bem em Portugal, porque já, enfim, de algum modo já cruzou com outros nomes da nossa música. De repente, é quando já tem quase o disco completo, que olha e procura os temas com que os quer, enfim, terminar, ou logo à partida vai tendo noção dos temas que gostaria de cantar e dar o seu cunho pessoal? Final dos temas é feita muito próximo da altura da gravação do disco, muito próximo de ir para o estúdio, porque, como lhe disse, a tal pasta que está sempre a ser renovada ou a ser preenchida com novas coisas, a pré-produção é sempre um trabalho muito complicado, porque ficamos sempre com uma quantidade indeterminada de músicas para ver, e esse trabalho é um trabalho muito solitário, né? Essa escolha é feita exclusivamente por mim, por razões óbvias. Sou eu que as vou cantar. Então a decisão final é sempre feita já muito perto da altura da gravação do disco, para depois começarmos a trabalhar as músicas e a imaginarmos como é que as queremos que elas sejam reproduzidas. Estoy hecho de madera de deriva, voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Tengo las aristas tan pulidas, me fui tatuando de agua y de tiempo. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Y un día derivé hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena, Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas, con mis luces malas y mis noches buenas. No sé qué es eso que llaman destino, acaso apenas una vez en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Estoy hecho de madera de deriva. Estoy hecho de madera. Me voy de a merced de la resaca y voy del a río. De la resaca del río. Vengo, voy, vengo, voy y vengo. Y vengo. Soy todo, soy aquello, todo aquello que no puedo, puedo llamar mío. Mío. Vengo, vengo, voy y vengo. Y vengo. Soy todo, todo aquello que no puedo llamar mío. O facto de ter a noção de que estamos a marcar concertos com meio ano de antecedência, não é? Já há neste momento pessoas a comprar os bilhetes. Portanto, provavelmente até será prendas de Natal, imagino. Quero bem que sim. Essa noção de que está a vender, enfim, o espetáculo com 6 meses de antecedência, é que haverá sempre, neste momento, já pessoas à espera de tudo aquilo que o António Zamburos vai fazer de novo, nomeadamente está à espera dos seus discos. Eu espero que sim, eu espero que nesses concertos que já tínhamos boa reação das pessoas. Aliás, ontem aqui no Porto, na Casa da Música, fiz um concerto solidário. E o disco saiu há 3 dias, exato, 4 dias. E já havia pessoas a pedir algumas músicas deste disco, e isso deixou-me muito feliz. É maduro nosso amor, não moderno, fruto de alegria e dor, céu e inferno. Tão vivido nosso amor, convivência de felicidade e paciência. É tão bom o nosso amor comum, é diverso, divertido mesmo até paraíso. Para quem conhece bem os caminhos do amor, seu vai e vem, quem conhece. Saboroso é o nosso amor, fruta boa. Um coração é o quintal da pessoa. É gostoso o nosso amor, renovado é o nosso amor. Saboroso é o amor, madurado de carinho. É pequeno nosso amor, tão diário. É imenso nosso amor, não eterno. É brinquedo nosso amor, é mistério. Coisa séria mais feliz desta vida. É maduro nosso amor, não moderno, fruto de alegria e dor, céu e inferno. Tão vivido nosso amor, a convivência de felicidade e paciência. É tão bom nosso amor comum, é diverso, divertido mesmo até paraíso, para quem conhece bem os caminhos do amor, seu vai e vem. A quem conhece, saboroso é o amor, fruta boa. Coração é o quintal da pessoa. É gostoso o nosso amor, renovado é o nosso amor, saboroso é o amor, madurado de carinho, é pequeno o nosso amor, tão diário, é imenso o nosso amor, não eterno, é brinquedo o nosso amor, é mistério, a coisa séria mais feliz desta vida. Pedimos ele também que no primeiro dia que vamos, enfim, já a posteriori, porque enfim, o destaque, estamos a gravar com uma semana de antecedência, não estamos aqui a enganar os nossos ouvintes. A verdade é que eu pedi-lhe perguntar sobre um concerto que vai ter, por exemplo, no dia em que estamos a gravar, amanhã, em que vai estar com o António Chainho. Portanto, portanto, há um conjunto de participações que seguramente vão requisitando o António Zambujo. E em espectros musicais muito diferentes. Neste caso, até homenagear a guitarra, não é? Portanto, um instrumento que também conhece muito bem. Estes convites para si são um elan para a alma? Ah, eu adoro. Aliás, se formos ver nos últimos 3, 4 ou 5 anos, tenho feito participações com músicos nacionais e mesmo internacionais em projetos muito interessantes, não é? Projetos que acabam por nos... Tudo isso faz parte também, além da tal partilha que nós falávamos há pouco, acaba por complementar a minha formação. Há coisas que seguramente sozinho não conseguiria atingir, e com estas parcerias torna-se mais fácil. E é sempre um privilégio, não é? Poder estar aqui. No caso, com o cheirinho, então é fantástico. Não interessa nada viver mascarada, fingir que se ama se não tem coração, fazer-se cara tipo joia rara, ardendo apenas na chama da televisão. Mesmo que procure só bem vestir, a mulher pomposa passa a vida a investir, joga com aqueles que consegue iludir, joga com seus trunfos, mas mal consegue dormir. E cedo ou tarde acorda em maus lençóis. Não interessa nada ficar amuada, sem sair da cama, sem sequer se vestir. Mulher cansada torna-se pesada, fica confinada ao peixe que lhe cair. Mesmo que não pense em se divertir, a moça que sossega deve pensar em sair. Dorme conforme as horas que haja para dormir, acordará com sono, mas acordará a rir. E tem sempre bem cheirosos seus lençóis. Nada ir contrariada, viver conformada com uma podre sina. Mulher que manda é feliz com quem anda, faz da vida samba, dança e desatina. Mesmo que pareça arrebitação, teimar na vida certa dá mais força ao coração. Fazer-se lenta só a torna cinzenta, mulher que se sustenta mais se aguenta. Tem provado a muitos seus lençóis. namorada, fingir que se ama de quem se quer fugir. Mulher que engana faz a sua cama e ainda se trama que deixa de dormir. Ainda que pareça solidariedade, em vez de um falso amor mais vale ter uma amizade. Que o futuro cobra o que não seja de verdade. Parece bem na hora, mas depois mais tarde. Quem vai desocupar os seus lençóis? Posso lhe dizer que não disse no início, mas que tinha aqui esta de reserva para, antes de nos deixar ir embora. Estamos neste momento a comemorar 10 anos, a primeira vez que falámos, aqui para a Rádio Boa Nova. É a primeira vez que falámos? É verdade, 10 anos. Portanto, e nessa altura, eu já gostava de fazer uma coisa que era um desafio, porque as pessoas que falavam aqui a primeira vez perguntavam-lhe, era uma fase de 3 desafios, provavelmente não se vai recordar, mas os desafios eram estes e continuam a ser estes quando há uma estreia. Se fosse o Dom Constantino ao hospital, que músicos convidaria, em termos de músicos nacionais? Se viesse um músico internacional, quem é que gostaria que o convidasse a si? E depois, no final, se fosse feito um disco de homenagem a alguém, que tipo de homenagem é que gostaria de fazer e com que tema que o faria? A resposta que lhe posso dizer é que, na altura, fui buscar nomes ligados ao fado para acompanhar aqui no tal concerto, mas seguramente falava aqui, se viesse alguém fazer um espetáculo e que convite de onde é que gostaria que viesse, e na altura referiu quer Tom Waits, quer o Paul McCartney. Portanto, veja como as coisas são. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Esta sua coerência, depois de ter feito já tantos discos, não é? E ter, enfim, ter tido uma visibilidade que tem hoje em 2018, que não tinha em 2008, portanto, fruto também do seu sucesso e daquilo que veio fazendo, a verdade é que há aqui uma linha de continuidade que o António Zambujo não descarta. Não, sim. Quer dizer, são as bases, não é? Eu acho que é importante na música, é importante um bocadinho, é importante o caos também. Eu acho que é importante privilegiar o caos, mas ao mesmo tempo ter umas bases sólidas para poder viajar, para poder criar esse tal caos, que seja um caos seguro, não é? Porque se o caos depois se torna descontrolado, acaba por acontecer à música que está a acontecer ao mundo hoje em dia. É assim uma coisa tudo meio caótica, meio louca. Os valores a desaparecer a uma velocidade inacreditável, e isso é tudo o que eu não quero para mim, não é? Ou seja, então, nada impede ao António Zambujo que se vá reinventando com os seus discos, porque sabe sempre que está ali um porto de abrigo a voltar sempre. Sempre. Pelo menos tenho essa... Espero continuar assim. Bem, antes de mais, o que eu espero mesmo é que de facto continue assim e que nos permita, volta e meia, que eu possamos interromper, roubar-lhe um minutinho para falar aqui com os ouvintes da Boa Nova. E agradecer-lhe uma vez mais essa disponibilidade que uma vez mais manifestou. E claro, voltamos à semelhança do que sempre fizemos no final das conversas, a marcar, só não pomos o dia, mas marcamos a próxima conversa, que há de ser por via de um disco, de um concerto, do que for. Mas teremos sempre vontade de falar convosco. Um abraço e obrigado por tudo. Um abraço, muito obrigado. Outro lado. Se a gente não sabe se ama, se a gente não sabe se quer, não vai saciar essa chama se não decifrar o que é. Se algo entre nós se insinua e doce tontura nos traz, o que delícia tortura e não dá descanso nem paz. É que o amor não se dissolve assim,